diretamente de Guarulhos, bairro Lava Bom Sucesso, comando interno, é desse jeito rapaz, Aliadurô, DGS, DJ Dida, tamo nas pistas. Coloca a base pra tocar que eu tô chegando, revolucionando com os verdadeiros manos. Eu tô ciente dos corre que eu tô, tô ligado que tô contra o opressor, demorou. Aquele que oprime o povo da favela, mas guerreiro sobrevive, aí não se entrega. Já levei rasteira e por isso eu tô de pé, não me sinto ofendido, obrigado Zé Mané. É, duvidaram de vários trampo meu, mas graças a Deus isso só fortaleceu. Zé Povinho atrasalado, cambada de otário, parece que é polícia, ó. Raça do caralho. Tem gente que eu não trombo, aí vou ser sincero, cê é amigo da onça comigo, nem cola perto. Os truta que eu ligo tão correndo pelo certo, juventude de atitude, uru, comando interno. Revolução faz parte do nosso verbo, é o certo pelo certo, vixe, só trampo sério. Sem palavra, DJ Dida na moral, o esquema é desse jeito, o ataque é frontal. Porque malandro não é temido, e sim respeitados, consciente de rua, são os meus aliados. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. Não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Eu prefiro ser vizinho do Beira-Mar do que de militar. Na polícia eu não confio, nunca vou confiar. Bandido de estilo, respeito oprimido. Polícia é diferente, raja você no tira. E amigo, escute o meu recado. Seja humilde, trabalhador informado. Faça sol, faça chuva, essa é nossa postura. Hip hop é cultura e a batalha continua. Apoio pros truta do Valde Louco. Salve pros parceiros do Ais de Ouro. Mano de talento, eu admiro o teu jogo. Faço parte do rap, sou defensor do povo. A caminhada é séria, compromisso de favela. Exemplo Malcolm X, zumbi, Nelson Mandela. Chapa quente, correram pelo certo. Eu torço pelo povão Brasil, Nova Bom Sucesso. Contra o sistema, temos que lutar. As fronteiras de Guarulhos, eu vou venerar. Porque malandro não é temido, e sim respeitado. Lá do norte de São Paulo, tá representado. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Vou finalizar rimando na fissura. Rap nacional proceder de Miliduca. Cultura viva é nossa cara, resistência é a chave da caminhada. Alô rapaziada do interior paulista, Limeira, Sumaré, Hortolândia, Campinas. De coração vai um abraço pra favela, Cumbica, Ponte Alta, Pimentas, Vila Carmela. DGS não paga de ladrão, muito menos sou pique bandidão. Na disposição, fiz o meu conceito e pela função, total respeito. Eu corro pelo certo, não suporto mentiroso. Tipo daqueles naipes, é povinho invejoso, que só cresce o olho naquilo que você faz. De nada corre atrás, demorou, Deus é mais. Todos somos capazes, então preste atenção. Do céu só cai balão, chuva e avião. Faz os seus corre pra ver no que dá, só assim você possa valorizar. Porque malandro não é temido, e sim respeitado. Vagabundo de Guarulhos mandou o recado. O vagabundo de Guarulhos mandou o recado. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E não aceita as covardias, sintam facilmente. Sem palavra, chapa quente, camarada consciente. E